Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. O sofrimento é algo previsível ao longo da vida humana. É natural do homem o sentir, porque ele interpreta as situações que vivencia. Por isso, lidar com suas dores é tarefa essencial para uma qualidade de vida positiva. E no âmbito do sofrimento humano, nos deparamos com as perdas, as mudanças, o ciclo vital até a morte. No livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl fala sobre a perda a partir de uma perspectiva mais humanista e adaptativa. A maneira como o homem aceita seu destino e todo o sofrimento que este acarreta acrescenta um sentido mais profundo à sua vida. Inclusive, sob as circunstâncias mais difíceis, ele consegue conservar sua coragem, sua dignidade, sua generosidade. Mas também pode se esquecer da sua dignidade humana e se transformar no mais destrutivo dos animais. Muitas vezes, é exatamente uma situação externa difícil, a perda de um familiar, o término de um relacionamento, que dá ao ser humano a oportunidade de crescer, de transcender seus limites. Aquele que perde a fé no futuro está condenado, vai se abandonar e se transformar no objeto em que a apatia física e mental se apoia. A única coisa que não podemos perder somos nós mesmos. É com isso que devemos e podemos nos ocupar em primeiro lugar. Também precisamos aprender com a parte negativa que as perdas nos deixam. Nos términos de relacionamento, por exemplo, a perda deixa uma marca quase inesquecível no ego, que continua a atingir até mesmo quando os sentimentos já não estão mais em chamas. O desafio é aprender com o lado ruim da perda e nos concentrarmos no aprendizado de cada situação. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.